Eu acho que o que a gente enxerga do afrofuturismo é um universo muito pop, né? A gente vai de Sun Ra e as referências da cultura pop norte-americana para. Mas, na realidade, quando a gente fala de Sun Ra, eu me recordo de entender de Sun Ra muito antes de saber falar inglês. E, na realidade, Sun Ra é muito mais do que uma questão estética. Tipo, é um movimento coletivo, uma rede de pessoas, entendeu? Num período muito significativo norte-americano. Agora, se você for muito mais profundamente nas raízes, eu acho que a visão do Mark Derry é uma visão que ele vai pegando do universo pop. Mas as raízes do afrofuturismo têm muito a ver com a supressão da religiosidade, das práticas, né, sincréticas e espirituais do universo negro norte-americano. Entendeu? Então o afrofuturismo nasce para ele faz um link com a ancestralidade e desenvolve novas imagens para essa ancestralidade, porque a discussão sobre afro-religiosidade nos Estados Unidos é sublimada. Ela desapareceu. Ela virou blues. Entendeu? Ela virou jazz. Ela não persistiu na religiosidade, nas práticas, nas ritualísticas, entendeu? Só que quando a gente olha só a ponta desse afrofuturismo a partir do universo da cultura pop, realmente a gente só vai ver uma fetichização estética, quando na verdade ela diz muito sobre memória ancestral. E é uma memória ancestral que, na verdade, faltava para linkar com saberes, né, que uma geração estava tendo, tinha, né, saberes assim, saberes de DNA, saberes de história oral, né, e que foram criando uma série de linguagens, né, não só visuais, né, mas musicais, uma estética, mas uma forma também de viver. Formas de viver e de se ver, de produzir. O Sun Ra, a orquestra é mais do que o Sun Ra, exatamente. Era um puta de um coletivo, era uma comunidade, ainda é. Entendeu? Então, o que a gente tem é que nem falar do samba, sabe? Alguém de fora falar de samba, reconhecendo a superficialidade do samba e comparando só com o carnaval. Sem entender a historicidade e a necessidade do samba como uma prática de manutenção dos saberes, entendeu? Que vai para além do exercício intelectual, ele é um exercício de manutenção mesmo de vida, de resistência, em muitas formas. Então, o afrofuturismo é muito por aí, vai muito por aí. Por isso que eu discordo que ele é fake. Agora, o que eu acho interessante na manutenção dele, por exemplo, eu diria que um segmento do universo da cultura hip hop, por exemplo, quando você vê uma figura como Jay-Z, que criou um império, né? Um conglomerado empresarial, financeiro, enfim, né, para além da música, criou uma indústria, na verdade, para o universo negro, né? Ele faz parte, ele é uma chave para essa indústria negra norte-americana. Isso é uma raiz afrofuturista também. Você está entendendo? Então, assim, tem muitos aspectos e ângulos de se enxergar isso, e eu acho que o mais importante é a remontagem de um imaginário de resistência que vai para além, que ele forma novos imaginários. entendeu? Para o contexto e para a realidade que está vivendo. E eu acho isso muito importante, no sentido de que isso evolui. Eu não sei, eu acho que se a gente vê, por exemplo, o Boi de Parintins, até o formato das aparelhagens, né, do Tecnobrega, ele é um desenvolvimento disso. Eu considero afrofuturístico porque eu, na verdade, deveria ter uma outra expressão aí, porque é indígena também, né? Que é para além do carnaval, para além da festa de rua, né? Para além da ritualística indígena negra, para além das festas de rua, das rodas de samba, como movimento de resistência, a continuidade disso se transformou, se mantém como movimento de resistência, mesmo que tenha dinheiro hoje, o tráfico de drogas mantendo, ele cria novas estéticas, cria novas formas de manutenção de uma comunidade, entendeu? Enfim, cria novas formas de fazer, que ele não está ali, que não está necessariamente aliado com o universo branco. Tu estás entendendo? Por isso que eu enxergaria essa visão que eu tenho e que eu acho que ela não pode se superficializar, porque a gente desenvolve essas coisas com, né, com a história. E não está ali só no Mark Derry esse recorte. Ele está em muitos pontos, né? Está no, sei lá, no. Como é que chama o carnavalesco aqui? O Joãozinho 30. Joãozinho 30 revolucionou o carnaval. Que puta afrofuturista, cara. Você está entendendo? A afro-indígena futurista.